Diego North Southwest 107. North Northwest, Alinea Lima Six. Alinea Lima 107, North Southwest. Papa Romeu Juliette Lima Charlie, quando possível informa sua estimada de pulso e o ponto ideal para a modificação de hélio. Ô Juliette Lima Charlie, o estimado de pouso 0.9 em Brumado. Vai modificar lá com o centro, lá no através de Vitória da Conquista. Sente, Juliette Lima Charlie. Obrigado. Acho que tem qual outra pista que decola? Maximus Luta autorizado para Porto Seguro nível 100, decola da 197, cumpre o perfil da saída coral após decolagem, curva direita 0254 ao código transponder no 208. Controle. Quatro aos 13, 128, boa viagem. 554. Controle, mandou bom dia, TP5, 554. TP5, 554, contato radar, saída, conte. 554. Salvador, o Passaredo 2223, boa. Passaredo 2223, boa, prossiga. Utilização do Vitória da Conquista, 23. Está autorizado para Vitória da Conquista, nível 180. Decola da 10, com o perfil da saída ABA após direto Vitória da Conquista. Após decolagem, curva direita. Aciona 5590 no transponder, 1208 é a frequência do controle. Passaredo 2223. Autorizado, 90 Conquista, decola com da 10, curva direita, sai na árvore, após a árvore, direto, Vitória da Conquista, 5510, transponder 208, controle 2223. Quando já mais correto, chama quando pronto para o push. Chamaremos. Gol 17-15, chame centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 1288, confirmando a primária. 1260. 1260, 1288, obrigado. 97 aos 16, 128, boa viagem. 608, boa noite, 97, bom dia. Controle, bom dia, Gol no 897, 2300 para o 360 da EL. Gol no 897, contato radar, senda da EL, submantendo nível de voo 360. Isso aí, mantém 360, Gol no 897. Autoriza direto Leda para o 897. Vou no 897, autorizar direto da EL. Quer autorizar direto da EL, obrigado. 2150 para o 360, coluna 897. Coluna 897, cliente, alterna 1-3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5, boa noite, 97, bom dia. Papa Romeo Lima, Fox Romeo, prossiga. Papa Romeo Lima, Fox Romeo, qual nível que irá manter para a vitória da conquista? Gente, confirma esse mais de pouso, Lima, Fox Romeo. Gente, Lima, Fox Romeo. Papa Romeo Juliette Vitor Charlie, chame Centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. Sim, por gentileza. 118.95. American 9 0, squawk identity, descent flight level 050, clear my Amman arrival. Bom dia, Zulu, livre de táxi, acionamento táxi, chama para ingresso. dia, Mike Charlie Alfa, prossiga. Ainda não possuo o seu plano, eu vou checar junto à sala extra, ok? Livre ingresso, reporte alinhado e pronto, Zulu. Pega estacionamento 2223. 2223 da Passarela. Tá autorizado, está questionando de cima táxi. Autorizado, chamaremos 23. Trip 5514, serviço radar terminado 64 milhas nordeste do Rio de Salvador, chame controle Aracaju 120 decimal 3. Decolagem autorizada, Lima Kilo Zulu, pistão 705 graus, minha Deus. Mototáxi 2223, estamos com 58 a bordo, 6 horas e 20 de autonomia, alternando Salvador. 08, espera, chama a torre, 118.95, altímetro marca agora, 1011. 1011, bate o índio Alfa 1295, anda pronto, obrigado, boa semana. O Lima Kilo Zulu na Coral. Papatango Lima Kilo Zulu, contato radar, seja Coral, Sul e Mota, nível de voo 100. Atenção 100 com Zulu. America América 980, Roger. Torre, 223, alinhar e decolar, 050 graus, 89. Ali decola, pode aliar. Firme? Pode aliar via Charlie? Firme. 223. Gol 1922, ação de indicação, autorizado chegada à mar e destruído de voo 050. Xanar 6225, ação de indicação, autorizada chegada a Bonf, disponível de voo 060. Tático, se encontra a pista que decola, por gentileza? Gente, só um minuto, troca. Os 223, decola os 37, controle 1208, boa viagem. 208, boa. Controle Salvador, boa 2223, passarelo. Passarelo 2223, contato radar, saída A, vou subir manter nível de voo 180, cumprindo as restrições da carta. Cumprindo 2223, só para o 180 na árvore. 3198, puxa acionamento. Tá 3153 autorizado, puxa back acionamento, chama táxi. Chama lá, 3152. Papa Tango Mike Charlie Alpha, na escuta. Mike, que se encontra, isso que decola. Charlie Alpha, tô autorizado para Brasília, 220 nível, decola da 197, vai cumprir perfil da saída Arbor, transição Vataf, após decolagem curva direita. Nós prossegue via Whisky 42, Lapa Whisky 10. Aciona 5525 no transponder, 1208, a frequência do controle.